Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede, através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos como convidados o Sr. Teresa Mendes Costa e o Sr. Professor Amadeu Gonçalves, habituais colaboradores neste programa. Estiveram cá 2 semanas, falámos sobre o divórcio e as consequências que esse mesmo divórcio tem para a família e para a sociedade. Hoje vamos falar sobre o impacto negativo que o divórcio tem também nos filhos, por vezes durante mais de 30 anos. Comentaremos os aspectos que mais traumatizam os filhos, nos estudos, no trabalho, na família, na vida espiritual, na droga, na delinquência, na convivência e riscos com padrastos e delinquentes. Sou doutora e Sr. Professor, obrigado mais uma vez por terem disponibilizado para me acompanhar neste programa. E vamos então começar, e a primeira questão que vou colocar é a seguinte: os filhos, para crescerem num bom ambiente, precisam de um pai e de uma mãe. Creio que o professor Amadeu disse isto há 15 dias, portanto, por outras palavras, mas no fundo acaba por ser o mesmo. Não basta ter um pai e uma mãe, precisam ter uma boa ligação com o pai e com a mãe. Face a esta onda de divórcios, será possível haver uma boa ligação dos filhos com os pais ou não? Possível, dentro do divórcio, não é possível, porque existe uma diferença entre o possível e o fácil, o impossível e o difícil. Portanto, podemos dizer que é sempre possível, mas difícil. Difícil, porque o divórcio, e é daí que nós partimos, arromba sempre as relações entre as pessoas. E quando os primeiros a senti-lo, naturalmente, são os próprios divorciantes, os próprios contraentes do divórcio. A seguir, essas consequências vão recair diretamente em cima dos filhos. E se forem ainda crianças, eles que estão a moldar a sua própria personalidade, ficam com marcas indeléveis, marcas que nunca mais se vão apagar na vida deles. Eu tenho aqui, professor, eu tenho aqui, desculpe lá, já vai continuar, mas eu tenho até aqui um estudo de um especialista neste trabalho em relação aos filhos e aos casais, portanto, quando estão nesta situação, e eles dizem, portanto, estes estudiosos dizem que os pais, quando estão numa situação de divórcio, sentem dificuldade, portanto, a interagir com os filhos. O próprio stress do divórcio prejudica a relação entre a mãe e os filhos. Falam até numa percentagem, falavam em 40%. E depois, outra situação que eles levantavam era, depois do divórcio, muitas vezes as crianças ficavam praticamente só com as mães, porque os pais, ia utilizar aqui uma palavra que se calhar não existe, desabelham, desaparecem. Isso não quer dizer que seja assim toda a gente, mas é capaz de acontecer numa boa parte. Falavam até com os filhos e diziam: o teu pai, já há mais de um ano que não o vejo. Quer dizer, tudo isto de facto, portanto, como a professora dizia há pouco, é possível, mas é difícil. Realmente concordo plenamente consigo. É possível, mas é difícil, mas eu acho que há culpas de parte a parte. Primeiro, as mães muitas vezes procuram que afastar a criança dos pais, e por outro lado, os pais também, pais, homens, quando muitas vezes aparecem, têm uma tendência a dar coisas aos filhos de forma a cativá-los. A comprá-los. A comprá-los, exatamente. E acho que isso vai prejudicar o desenvolvimento da criança, não vai fazer deles uns homens. Aliás, há um estudo, a proposta do estudo que estava também, o seu, eu tenho outro, que é de um estudo sueco, que avaliaram 65 mil crianças com pais separados e 900 mil com famílias unidas. Este estudo foi feito durante 10 anos. E chegaram às conclusões de que 37% das famílias, as adolescentes destas, provenientes das famílias separadas, 37% vinham de famílias monoparentais matriarcais, portanto, onde a mãe existia. 33% 36% eram de famílias divorciadas, 21% eram órfãos de pai e só 11% é que eram de famílias intactas. Isto a probabilidade de mães adolescentes. Ora, ninguém vai pensar porquê, é esquisito, não é? A influência que tem até na concepção de amor e dos namoros que existem nas crianças. Por outro lado, há uma coisa que me espantou, é que a média de idade nas famílias, nas pessoas que vêm de famílias divorciadas, é de 76 anos. A média de vida em pessoas que vêm de famílias unidas são de 80 anos. É engraçado que até a média de vida vai ser influenciada. Porque nós somos um todo, nós não somos apenas corpo e só espírito. Nós somos um corpo espiritual. Portanto, todas nós vamos ser afetadas em tudo. E ainda mais, a grande percentagem dos gangues, do mau aproveitamento escolar, de suicídios em jovens, das drogas ilícitas, em que o número crescente vai de ano para ano, vem de famílias não estruturadas. E, por outro lado, também em relação ao que estava há bocadinho a dizer, dentro da psicologia, da psiquiatria, que é psicólogos, que é psiquiatras, são de opinião de que a criança deve fazer parte do complexo familiar. Uma coisa é as discussões diante deles, das crianças, que não deve existir. Outra coisa é preparar a criança de que os pais não estão a entender-se. E não apenas dar a entender à criança o facto como consumado. Porque nessa altura vai gerar o stress na criança e o stress na criança vai ser muito prejudicial. O doutor levantou muitas questões e que a gente pode vir a conversar. O caso das prendas, de facto, quando eles estão para se separar, é uma realidade, para procurar comprar o filho. Mas a ideia que eu tenho, doutor e seu professor, é que os filhos não se vendem nessa hora pelas prendas. Eu penso que os filhos se vendem noutra hora, que é enquanto eles, como casal, enquanto passam poucas horas em casa e os tentam comprar ou substituir o amor pelas prendas. Agora, quando eles estão numa fase de separação, fico com esta ideia, não sei, e gostava da opinião dos senhores, fico com a ideia que os filhos sabem fazer a verdadeira opção, se pelo pai, se pela mãe, em face de tudo o que viram. Portanto, eu penso que também para os pais é uma ilusão, porque eles acabam por dar, mas se calhar não é pelas prendas que eles vão ficar, porque eles vão fazer uma verdadeira opção, ou a favor da mãe ou a favor do pai. E eu penso que aí a prenda é capaz de não entrar muito. Não sei, mas isso gostava de ouvir a opinião dos senhores. Se a prenda, por acaso, tiver influência, já é de uma má educação que a criança teve até àquela altura. Claro, claro. E, portanto, a criança está deformada. Se a criança tem tido um desenvolvimento normal, não, a prenda não vai comprar. Mas a verdade é que a criança tem um sentido de justiça muito grande, tem amor pelo pai e pela mãe, e daí eu carrego muito no stress da criança, e por isso o participar dos momentos que precedem o rompimento é bom, porque vai diminuir o stress. Tomar conhecimento do que vai acontecer só sobre a hora, nunca, porque aumenta o stress. E o stress, quando eu vejo, não só, eu sou das pessoas que mais acho que critica a televisão por causa dos filmes de violência com que nos bombardeiam todos os dias, mas a verdade é que a agressividade, o stress dessas crianças provenientes desses casais desunidos, a agressividade é uma das consequências. A criança torna-se agressiva, torna-se uma desobediência inusitada, fica com dificuldade de relacionamento, há uma hiperatividade motora que depois os psicólogos têm a mania e médicos têm a mania das drogas, quando não é isso que devia resolver a situação. As crianças têm muito mais pesadelos, têm insónias, têm muito mais birras. Inclusive, está provado que bronquites, diarreias e tiques nervosos são provenientes dessas situações. E eu, na minha vida terapeuta, já tive casos em que crianças não com diarreia e bronquite, que isso não vem ter comigo, mas com tiques nervosos, balanceamentos, que é típico de psicóticos mais tarde, quando são adultos, mas em crianças, falando com os pais e os pais tomando cuidado

Olho para trás e analiso tudo o que tenho feito. E mesmo quando errei foi a tentar fazer bem. Não sei o que é o ódio, não desejo mal a ninguém. Há de surgir um raio de luz no meio da porcaria, porque até um relógio parado está certo duas vezes por dia. Vou-me aguentando, a esperança é a última a morrer. Neste jogo incerto o resultado não posso prever. E quando penso em desistir por me sentir infeliz, ouço uma voz dentro de mim que me diz: mantém-te firme. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ao domingo, às 10 e à segunda-feira, às 19. Neste momento conversamos com a doutora Teresa Mendes Costa e com o senhor professor Amadeu Gonçalves. Estamos a falar sobre o divórcio, ou mais concretamente sobre as consequências que tem para a família e para a sociedade, nomeadamente para os filhos. O impacto negativo por vezes prolonga por mais de 30 anos e pelos traumas que isto causa nos filhos. E ainda agora referido pela doutora, tanto em relação aos estudos, como em relação à droga, como em relação à delinquência, tudo isto são, de facto, traumas com que os filhos ficam durante muitos anos. Doutora e senhor professor, se os pais voltam a casar, este novo casamento não reduz o impacto negativo, creio eu, sobre as crianças, face ao divórcio em relação ao anterior casamento? O que é que lhes parece? Eu tive uma colega em Moçambique que tinha filhos. E divorciou e foi casar com um homem também divorciado e com filhos. Ela dizia que em tudo o que fazia, ela disse: eu procuro não fazer nenhuma diferenciação entre os meus filhos e os meus enteados. Portanto, quando às vezes o dinheiro não chega para tudo e eu precisava de comprar, por hipótese, uns sapatos para os meus, e também alguns dos do meu filho, do meu marido, precisam de sapatos, eu compro primeiro para os dele. E, portanto, havia uma relação ali, porque havia um grande equilíbrio também nas pessoas, boa. Isto é um caso. Outro caso, eu vim para cá, tive muitos alunos, naturalmente, porque ainda aqui trabalhei quase 30 anos, e uma das famílias que me deram alunos, e bastantes, era assim: havia os filhos, os teus, os meus e os nossos. Portanto, aliás, há um filme assim. Ela era mãe solteira quando casou, trazia já um filho. O senhor, o marido, era de viúvo, tinha filhos, e depois casaram e tiveram filhos também. E na altura a senhora conversava muito comigo e eu até tinha uma ideia esplêndida dela. Sabe, fulano, eu depois tenho primeiro mais cuidado com os meus, com os dele, que os meus. Pronto. Só que as coisas foram crescendo, a verdade foi aparecendo mais assim ao de cima, foi se tornando mais clara, fui tomando conhecimento dela, e aquela vida transformou-se num inferno, pura e simplesmente dito. Hoje todos são crescidos, continuam a ser meus amigos, normalmente os meus alunos ficaram meus amigos, assim, uma espécie de segundos filhos, mais ou menos, e tornaram-se todos meus amigos, alguns já lhes celebrei casamentos e batismo dos filhos, essas coisas. E então eles dizem, uma delas, a primeira, a mais velha das filhas daquela confusão toda que eu tive como aluna, está com uma depressão profunda. E ela diz-me: senhor professor, quem causou tudo isto é a minha madrasta. É a minha madrasta. Ela joga-nos uns contra os outros. Ela nunca foi verdadeira para si quando falava, quando ela ia lá à escola falar de nós. Ela nunca foi verdadeira consigo. Aquilo que ela dizia não era verdade. Era o ideal, era, mas não era o que ela fazia. E então, hoje, em vez de nós sermos e eles depois ainda são bastantes, que de lado, ele tinha já bastantes filhos, quando enviou, ela tinha um em mãos quando era mais solteira, mas depois passaram os dois a ter mais, e a verdade é que aqueles eles andam todos. Então, agrupam-se e jogam uns contra os outros. Professor, mesmo que não joguem uns contra os outros, portanto, há casos, como é que é? Toda a regra tem exceção, não é? Mas há casos em que os filhos não aceitam mesmo a próxima relação dos pais. E então, o que é que eles fazem? Muitas vezes saem de casa. E depois acontece que a doutora dizia há pouco, muitos entram na droga, na delinquência, não é? Outros, e nesses casos, muitas vezes, o que é que acontece? Eles vão procurar outros miúdos na mesma situação. Portanto, portanto, é como que todos sofrem a mesma dor. E então encontram, de alguma forma, um apoio nos outros. A razão porque depois eles acabam por entrar nessas drogas, nessas delinquências, exatamente porque vivem esta situação. Quando eles, pronto, eles não aceitam esta relação, é sempre complicado. Eu acho que eles vão ficar, pronto, acabam por ficar também sempre traumatizados para com um em relação ao, a relação aos dois cônjuges, portanto, vários casos de todos os géneros, os que o professor agora ventilou, e outros de outro género, concretamente, inclusive, crianças que dizem, para um dos progenitores, geralmente para a mãe, vai arranjar outro homem, porque sentem que a mãe está infeliz com aquela situação. Eu penso que a criança não vai ser, infelizmente é uma minoria, mas não será prejudicada se houver bom senso da parte do homem e da mulher na tal preparação antes do rompimento. E depois também, eu acho que o bom senso, costuma-se dizer que quem tem bom senso faz coisas sábias. Os inteligentes têm bom senso, fazem coisas estúpidas e que fazem coisas que os burros não fazem. Eu acho que aqui, mais uma vez, o bom senso tem que imperar. E se o homem e a mulher têm bom senso, concretamente, este exemplo que o professor deu é de uma mulher que não tem senso nenhum e que está mal formada como tudo, não é? Porque, para já, não respeita nem os filhos nem os enteados para os pôr uns contra os outros, não é? Portanto, se houver bom senso, a criança acaba por chamar pai ao seu verdadeiro pai, mas aceita que a mãe esteja feliz com outro homem, ou o pai com outra mulher. Mas, normalmente, é sempre a mãe com outro homem. Mas é preciso que a criança seja preparada, primeiro, para o rompimento que houve. E depois, que haja bom senso do novo, entre aspas, pai, ou da nova, entre aspas, mãe, não é? Se não houver bom senso, a criança vai sofrer, de certeza absoluta, não é? E vai-se realmente refugiar, porque no gangue encontra parceiros. E nós somos o ser humano é um ser de sociedade, o ser humano não foi criado para viver isolado. É um animal social. A Universidade do Minho fez um estudo, creio que recente, sobre a crise dos casais, sobre as separações, e chegou a uma conclusão, à seguinte conclusão, que esta crise em que nós vivemos, económica, que tem a sua origem noutra crise, que é a crise de valores, chegou à conclusão de que neste momento os casais, antes de se separarem, pensam duas vezes, porque estão cheios de compromissos e face depois às dificuldades em assumir estes compromissos, acabam por muitas vezes não dar o passo que estavam a dar. Se de facto assim for, enfim, nem tudo é mau no meio desta crise que atravessamos. Agora, o que é que eu queria dizer em relação às separações? Todos chegamos à conclusão de que o divórcio é mau, é péssimo, que é uma coisa horrível, que é uma constante, porque anunciámos há pouco que em cada 30 segundos há um divórcio. Isto de facto é uma calamidade. chegamos à conclusão de que isto é prejudicial, muitíssimo prejudicial para os filhos. O que impressiona no meio disto tudo é que o Estado, que deve ter a preocupação pelo bem comum, dá a impressão que acaba por incentivar os divórcios. Eu digo que incentiva neste aspecto, portanto, quando o Estado facilita as leis, e eu tenho o caso de Espanha, em relação a Portugal não haverá estatísticas, mas em relação a Espanha, eu li que quando eles encurtaram o tempo das conservatórias de creio que de um ano para 3 meses, os divórcios triplicaram em jovens até um ano. Que, sabendo o Estado que, de facto, isto é prejudicial às famílias, e sendo prejudicial às famílias, é prejudicial à sociedade, como é que se entende que, de facto, quem tem a responsabilidade do bem comum nos traga, nos ajude, colabore nestes casos? Quer dizer, isto faz-me confusão. Não preciso ir à Espanha. Nós temos 6 leis que eu acho que são super negativas em relação à família. Concretamente, a mudança que houve, antigamente o divórcio dava trabalho e dava despesa. Hoje em dia, o divórcio pode ser fácil e é unilateral. O aborto é gratuito e é subsidiado, de uma maneira escandalosa. Eu ainda, antes de nós começarmos, eu falava com o professor e dizia-lhe as mulheres que abortam têm uma remuneração do seu ordenado a 100%. Não pagam taxas de moderação. Tem 14 a 30 dias de licença de parto, entre aspas. Ao passo que a mulher que tem o filho, passa a taxa moderadora, é diminuído o salário durante o tempo que está de baixa. Isto é favorecer nitidamente, e ainda por cima o abono, sabemos que o abono para as famílias foi diminuído, e que no IRS não conta o número de filhos que se tem. A reprodução artificial, o casamento homossexual, a mudança de sexo por opção, a educação sexual nas escolas com uma carga ideológica e isento de responsabilidades e sem preparação adequada para fazer esta educação. Isto são leis que surgiram, digamos, na atualidade. Não é só deste governo, evidentemente, mas é do presente. São tudo leis que vão favorecer o desentendimento e a destruição de uma família. Portanto, não admira que depois haja tantos divórcios. É óbvio. Por outro lado, ter filhos exige responsabilidade, abnegação, partilha, risco, entrega, amor, ágape. E numa sociedade em que é o hedonismo, o relativismo, tem, digamos, a primeira palavra, é óbvio que a família vai ser destruturada. Só em vida somos vós. Só em vida somos vós. Só em vida somos vós. Há um fogo em todos nós. Somos vós. Só em vida somos vós. Só em vida somos vós. Só em vida somos vós. Só em vida somos vós. Há um fogo em todos nós. Oh oh, tararararei. Eh eh, oh oh, tararararei. Eh eh, oh oh, tararararei. Eh eh, oh oh. Só em vida somos vós. Só em vida somos vós. Só em vida somos vós. Há um fogo em todos nós. Só em vida somos vós. Estamos com as conversas em rede em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com a doutora Teresa Mendes Costa e com o senhor professor Amadeu Gonçalves. Estamos a falar sobre as consequências do divórcio na família, na sociedade e, de modo particular, nos filhos. O impacto que isto causa nos filhos durante mais de 30 anos, em alguns casos, e os aspectos que mais traumatizam os filhos nos estudos, no trabalho, na família, na vida espiritual, na droga, na delinquência, na convivência com padrastos. E antes deste pequeno intervalo, a doutora falava, de facto, de muitas leis que são prejudiciais à família. Realmente é triste, mas de facto assim é. Leis que muitas vezes dão prioridade àqueles que fazem determinadas coisas que estão em contradição com a família. A doutora falou nisto e eu acabo ainda por reforçar. Isto não significa que, se depois quiserem voltar à mesma conversa, o não possamos fazer. Mas quando um ser humano muda de sexo, não é? Passa de homem para mulher, ou de mulher para vice-versa, ou de mulher para homem. Isto não resulta. Portanto, porque o facto de mudar de sexo, os cromossomas mantêm-se e a confusão não será muito maior. Eu lembro-lhe que está provado, neurologicamente, cientificamente, sob o ponto de vista neurológico, está provado que o hemisfério esquerdo da mulher e o hemisfério direito, nós penso que isso é do conhecimento, nós temos o nosso cérebro está dividido em duas partes, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. E que o hemisfério direito do homem e o hemisfério esquerdo da mulher não são iguais. No homem, o hemisfério direito é mais desenvolvido, na mulher, o hemisfério esquerdo é mais desenvolvido. Portanto, isto já mostra como realmente nós somos diferentes. Nós somos iguais em dignidade, mas somos diferentes. E não é por eu me mascarar fisicamente, entre aspas, fisicamente, que o meu cérebro muda. O meu cérebro continua. Eu acho que não é necessário entrar muito em dados de cientifismo muito profundos para dizer que é uma destrução da verdade. A verdade de cada um é constituída no momento da concepção e vai-se desenvolvendo na fase intrauterina e depois na extrauterina, depois do nascimento, e assim cada um é aquilo que é. Tentar destruir essa verdade é uma aberração, é fazer o contrário daquilo que deve ser feito. Isso tem seu preço. Pronto. Eu duvido muito que a pessoa que é submetida a uma ignóbil, e eu classificaria assim esse tipo de operação dessa, eu duvido muito que uma pessoa dessa vá sentir-se feliz. Vá sentir-se bem consigo próprio. Eu estou aqui a pensar naqueles jovens que atrasam o casamento porque, pronto, ficaram traumatizados com o casamento dos pais, que acabaram por se separar, e que depois eles, em vez de casarem, acabam por adiar, e muitas vezes acabam por criar uma relação, que podemos chamar uniões de facto ou outra coisa qualquer, e vão atrasando, vão protelando. Eu penso que isto é um... Penso que isto é um crime, porquanto eles podiam constituir família, serem felizes, não é? E acabam por adiar esta felicidade, nem o fazem para eles, nem o fazem para outra pessoa. Isto acontece já muito na Europa, mas acontece de modo particular muito nos Estados Unidos, que foi por lá que isso começou e que se intensificou durante alguns 15 anos. E a sociedade americana acaba por também ter estes mesmos problemas que tem hoje a sociedade europeia. Outro motivo que leva os jovens também a atrasar o casamento tem a ver com a falta de trabalho, não é? E aqui, mais uma vez, se calhar o Estado tem obrigação, se não é se calhar, tem mesmo obrigação, tem a obrigação de proporcionar empregos estáveis, e o que nos vem é pouco e mau, não é? Porque as multinacionais, se repararem, estão cada vez mais a investir no estrangeiro. Ora, isso vai fazer com que haja menos emprego em Portugal se eles investissem mais em Portugal. Portanto, não é só o Estado, as multinacionais, e nós sabemos que as multinacionais, ainda ontem mexia da EDP, anunciava isso. Eles estão a investir uma data de países fora. Ora, a verdade é que a mão de obra vai para esses países que vão ter emprego e nós ficamos sem possibilidade de emprego, né? As pessoas têm uma noção muito errada do que é ser rico. Não sei se era ontem, se era anteontem, já não me lembro, na liturgia que vinha a parte do Evangelho, em que é difícil de um homem rico entrar no reino dos céus, mais difícil do que entrar para o buraco de uma agulha. Quer dizer, não é o ser rico que está errado, é o não saber ser rico. E não saber que os bens que nós temos são-nos dados para pôr-nos ao serviço da comunidade. Né? Soutora, mas estas multinacionais que vão embora, será que não têm a ver também com esta situação que se criou? Porque, pronto, isto é tal bola de neve, não é? Porque os casais separam-se. É um trauma, muitos já ficam assim, outros acabam por criar outra união, e quando criam outra união, estatisticamente também se diz que ela acaba por não ser estável e que partem às vezes para uma outra e depois partem para outra, exatamente por não haver estabilidade, porque quando não dá com a primeira, muitas vezes acaba por não dar com as outras. Mas voltando a esta causa, portanto, dos divórcios e o problema da natalidade, também eu penso que também aqui o problema da natalidade tem a ver com as separações. Não digo que seja... Mas também tem que ver com a mentalidade que hoje em dia há, individualista, mais uma vez. E ainda ontem, também, na televisão, mostravam, com um certo ar quase que irónico, pessoas que iam andar para o médico, porque não tinham carro e não tinham autocarro, outros que pediam boleia para ir para o médico. Depois havia um casal que ia de burro numa carroça, que antigamente era assim, hoje em dia já não é, mas quer dizer, as pessoas acham que hoje em dia, para viver como deve ser, tem que ter um certo qualidade de vida, que eu digo, para mim, pessoalmente, não acho que seja muito importante. E acho que a qualidade de vida devia ser uma coisa que devia ser também estudada. Construída. E as pessoas deviam ser educadas a saber o que é ter qualidade de vida. Porque ter qualidade de vida não é ter uma família, como concretamente um caso conhecido, em que ela é empregada fabril, ele é o homem da construção civil, e têm três créditos, ou tinham, e agora estão aflitos com isso, três créditos para a casa e dois automóveis. Eu sei de uma pessoa que concretamente vai para o seu emprego. Eu aqui, um livreiro, ando sempre a pé. Eu só vou de automóvel quando vou para fora. Mas eu sei de uma pessoa que o emprego dela distancia, como digamos, do Cacevedo Jardim, ali no Largo Ribeiro do Amaral, até à funerária lá abaixo, portanto, que são provavelmente uns 200 metros, ela vem de carro para o emprego. Uma rapariga empregada fabril. Quer dizer, isto... Para ela, isto é qualidade de vida. Inclusive, já lhe ouvi dizer várias vezes, eu cheguei onde cheguei, mas isto não é qualidade de vida. Né? O meu pai, que graças a Deus vivia bem, o meu pai andava sempre a pé aqui em Oliveira. Ele ia para o hospital a pé, ele só ia de carro quando ia para fora. Quer dizer, não me digo que o meu pai não tinha qualidade de vida. Tinha boa qualidade de vida, simplesmente. Tinha bom senso e tinha valores que hoje em dia não há. As pessoas é que inventaram necessidades artificiais. As pessoas acham que ir ao supermercado e ter muitas caixinhas e muitas jarrinhas e não sei o quê, faz parte. Não faz. Muitas vezes é uma macaquice de imitação. É, mas sem dúvida. Que quando cheguei aqui lá a Tourais, já lá vão 35 anos, comecei a lecionar. E os miúdos eram todos ali... uma distância realmente relativamente próxima, toda a gente ia a pé para a escola com os livros às costas, com o seu lanche lá numa lancheirita, pronto, lá ia. As mesmas famílias que tiveram uma camada de filhos mais jovens, já os vinham, foram criados no mesmo sítio, nasceram no mesmo sítio, vinham-nos trazer de carro à escola e vinham-nos buscar para regressarem a casa de carro. Eu próprio, como tinha sido professor dos filhos mais velhos, perguntava-lhes assim, então a tua Dina, por exemplo, estou a pensar num caso em concreto, que veio para sempre de casa para a escola, a pé, contente, a brincar com as outras, cantavam, brincorriam, às vezes sujavam as mãozitas, mas tudo era bonito. E agora o teu João chega aqui de carro, depois tem que o pai estar aqui à espera de carro para quando vão almoçar, depois para trazê-lo no fim, depois para buscá-lo no fim da tarde. Como é que é isso? Explica lá isso. Ah, é que eu quero que os meus filhos... Primeiro, quero que aos meus filhos não falte como faltou a mim. Segundo, fulano e cicrano também trazem cá os deles, logo eu também vou trazer. Eles não vão ficar à frente de mim. Pronto. Essa é uma, vivemos nisto. Será essa a verdadeira concepção de que é educar, não é? Não, claro que não. É por isso que estamos como estamos. Eu conheci uma senhora que teve 3 filhos e achava que ser mãe boa, ser uma boa mãe, era tirar a dificuldade aos filhos. Uhum. E eu dizia-lhe, não, Fernanda, ser bem boa mãe ou bom pai é ensinar os filhos a superar as dificuldades. Ai, não, não digas isso, não digas isso. Os pais têm que tirar as dificuldades aos filhos. Bom, moral da história. Os filhos cresceram. O do meio, só, desde pequenino, só gostava de batatas fritas e bifes. Por isso, quando casou, a mulher não estava para lhe fazer todos os dias batatas e bifes, a mulher ia almoçar a casa da mãe e ele ia almoçar a casa da mãe dele, que lhe dava bifes e batatas fritas. Com 41 anos, ou seja, um emprego, caiu fulminado com um ataque cardíaco no meio do chão, porque eu acho que aquele coração devia estar cheio de gordura. Passado um mês ou dois de estar casada, vivia do outro lado da banda em Almada, a mãe vivia em Belém, portanto bastante longe, um dia a própria mãe me contou. A filha telefona-lhe a dizer, homem, venha cá, porque o meu marido está com diarreia. E portanto, o grande problema era o homem estar com diarreia, precisava que a mãe lá fosse. Ela estava tão bem preparada para superar dificuldades que deu este resultado, não é? Quando todos vão dormir, é mais fácil desistir. Quando a noite está a chegar, é difícil não chorar. Eu não quero ser a luz que já não sou. Não quero ser primeiro, sou o tempo que acabou. Eu não quero ser as lágrimas que vejo. Não quero ser primeiro, sou um barco nas marés. Hoje acordei e senti-me sozinho. Um barco sem vela, um corpo sem linho. Amanheci e vesti-me de preto. Um gesto cansado e olhar no deserto. E quando todos vão dormir, é mais fácil desistir. Quando a noite está a chegar, é difícil não chorar. Eu não quero ser a luz que já não sou. Não quero ser primeiro, sou o tempo que acabou. Eu não quero ser as lágrimas que vejo. Não quero ser primeiro, sou um barco nas marés. quando todos vão dormir, é mais fácil desistir. Quando a noite está a chegar, é difícil não chorar. Eu não quero ser a luz que já não sou. Não quero ser primeiro, sou o tempo que acabou. Eu não quero ser as lágrimas que vês. Não quero ser primeiro, sou um barco nas marés. Estamos com as conversas em rede, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com a doutora Teresa Mendes Costa e com o senhor professor Amadeu Gonçalves. Temos estado a falar sobre o divórcio e as consequências que tem para a família e para a sociedade e o impacto negativo que, de modo particular, causa nos filhos, por vezes durante mais de 30 anos, quer seja nos estudos, no trabalho, na família, na vida espiritual, na droga, na delinquência. E neste momento estamos a entrar na última parte do nosso programa. Eu queria voltar a uma questão que há bocadinho não concluímos e que tem a ver com a baixa natalidade. A doutora dizia muito bem que, de facto, a causa não são só os divórcios, as causas são várias, e Portugal tem, de facto, uma das mais baixas natalidades da Europa e do mundo. Creio que estamos em penúltimo lugar no aspecto da natalidade. Temos uma taxa de cerca de 1,30, quando precisaríamos de 2,10 para substituição de gerações. A Europa também não está muitíssimo melhor, porque a taxa média da Europa está em 1,38. Esta é a razão porque, se calhar, a Sutora há pouco dizia que muitas empresas saem do país e vão para outros países. Quer queiramos, quer não, a baixa natalidade cria crise. E isto penso que é uma coisa que as pessoas têm receio de dizer. Antigamente vendia-nos a ideia de que uma natalidade alta, que era uma complicação muito grande, porque um dia íamos ficar todos cheios de fome, porque não havia alimentos para nos alimentarmos a todos. Portanto, brevemente chegou à conclusão que, de facto, isso não era a verdade e que a baixa natalidade é que provocava esta crise. Mas, como digo, parece-me que ninguém tem coragem para o assumir. Em Portugal, nos últimos anos, perdemos 1.200.000 crianças, com esta baixa natalidade que vai de 1,30 para 2,10, e há quem afirme que este 1.200.000 crianças proporcionaria emprego a 40 mil professores. Mas como isto é uma bola de neve, não se resume aos professores, toca com todos. Verificamos que juntas de freguesia, dentro de pouco tempo, muitas delas vão ser suprimidas, vão se juntar a outras. Creio que as paróquias por todo o país vão passar quase a metade. As fábricas acabaram, muitas delas, por fechar porque não têm vendas. Os serviços acabam porque também não têm vendas. O comércio, todos os dias, nós olhamos para a televisão e verificamos como as pessoas reagem, dizem não consigo, a renda é cara, depois os outros encargos, isto não dá. E de facto assim é. E de facto assim é. Porque realmente parece-me que neste país já há muito poucas coisas rentáveis. E isto é de facto uma aflição. Mas creio que o grande problema está nesta baixa natalidade, que obriga, portanto, a algumas empresas, a algumas multinacionais, também a fugir daqui para irem para zonas onde a mão de obra é mais barata. Estou a pensar, por exemplo, no caso da China e noutros países. Mas eu creio que este é um problema muito grave e que ninguém tem coragem, nomeadamente naqueles que mandam neste país. As pessoas esquecem que essa China, qualquer dia, também vai ficar com problemas. Portanto, isto faz parte do desenvolvimento da sociedade. E, sobretudo, para mim, acho que há uma coisa muito importante, é que continua a não se cortar nas despesas de uma determinada classe social, políticas, e, por outro lado, pretende-se diminuir as despesas, há bocado eu citei 6 leis contra a família, e eu acrescento mais uma, se ela vigorar, é aquela agora da mudança de trabalho das pessoas que podem ficar a 60, 100 quilómetros de distância só uma vez por semana que depois a família se vai encontrar. Isto é uma perfeita catástrofe. E depois, que esquecemos, porque só estamos a pensar no dinheiro, esquecemos que o Sistema Nacional de Saúde gasta, isto agora é na linha que o Sr. Melabocá estava a falar dos divórcios, dos abortos. O Sistema Nacional de Saúde gasta, desde que o aborto foi legalizado, gastou já quase que 700 milhões de euros com os divórcios que houve. Isto é gravíssimo, não é? Gasta-se dinheiro para matar e não se gasta dinheiro para ajudar a viver, não é? Pois é, infelizmente é assim. A nova evangelização, segundo o Papa Bento XVI, a nova evangelização passa pela família doméstica. E é uma esperança. Da Igreja Doméstica. É uma esperança que as famílias cristãs acordassem e realmente fizessem qualquer coisa e não seguissem, porque o facto de há bocado estar a dizer a baixa natalidade, e é verdade, depende muito dos empregos, mas eu também conheço gente que já tem um ordenado que dava para se casar, mas a tal qualidade de vida errada que as pessoas têm, estão à espera que os dois ganhem bem para poder se casar. Quer dizer, se as pessoas tiverem uma nova noção do que é a qualidade de vida, e a qualidade de vida não é material apenas. Evidentemente que há o mínimo de conforto material, mas não é o essencial para se ter qualidade de vida. O essencial da qualidade de vida é a pessoa ter capacidade para criá-la. Tal e qual. Falou que não é um livro aberto. Se não tiver, a qualidade de vida nunca chega, porque querem sempre mais. Eu queria colocar aqui mais uma questão, e que é a seguinte. Temos falado muito de divórcio e muitas vezes quem se separa, quem se divorcia, e muitas vezes penso que poderá ser influenciado também por terceiros. Pronto, é um amigo, é uma pessoa de família, é alguém com quem a pessoa se sente mais à vontade e dialoga, se calhar, mais do que com o cônjuge, e, portanto, muitas vezes esses conselhos poderão partir também de pessoas ou de família ou estranhos. Quando estes casos acontecem, será correto nós aconselharmos um casal a ir para a separação ou não, ainda que a gente veja, pronto, que as coisas não estão bem, mas que podem não estar bem, mas que se podem recuperar? Gostava da opinião. Isto tem um pouco a ver com o efeito do divórcio nas crianças. Produz toda aqueles efeitos demolidores que nós sabemos. As crianças ficam marcadas, porque as crianças deixam de ser crianças, passam a ser adolescentes, jovens e adultos, e vão ser inseridos numa vida adulta, profissional, social, etc., com os traumas que o casamento lhes deixou na alma e que nunca mais vão desaparecer. Depois entra aí o que os técnicos, já falámos disto, os técnicos são sociólogos, psicólogos, os serviços sociais proporcionam essas coisas todas. E essa gente faz muitas vezes relatórios muito bonitos, mas que conduz o que significa coisa nenhuma em favor das crianças. E há uma coisa aqui que ficou, e era agora a resposta direta, há uma coisa aqui que ficou por introduzir no trabalho desses tais técnicos que vão tentar ajudar aquelas crianças. É difícil, se não impossível, ajudá-las deixando os pais à margem disto. Então, o que ninguém pensa, provavelmente, é que o perdão é sempre possível e sem o perdão e a reconciliação dos pais, pouco se consegue fazer daquelas crianças. Portanto, falta nesses processos, nesses programas de ajuda aos filhos, falta a preocupação de reconciliar os pais. Enquanto a vida deles não estiver completamente esfrangalhada, isto é, enquanto não tiverem contraído novas obrigações familiares, enquanto não tiverem criado novas famílias, é sempre possível a reconciliação. Pode não ser fácil, mas é sempre possível. Muito bem, eu já agora coloco mais uma questão, e o nosso tempo está mesmo no fim, se calhar não dará para mais nenhuma, e que é a seguinte: no aspecto religioso, quem se divorcia, para Deus não há divórcios, mas quem se separa, quem parte para outro casamento, pode ir à missa, pode e deve, mas não pode comungar. Porquê é que pode ir à missa e não pode comungar? Já agora, um esclarecimento. Eu acho que isso é claro. O número 1650 do Catecismo da Igreja Católica dá resposta a isso. Portanto, o problema é este: a pessoa, estando vinculada pelo matrimónio a outro cônjuge, e enquanto ele for vivo, o seu matrimónio permanece válido. Portanto, o facto de se desunirem, evidentemente até de contraírem novas súplicas, ou novas, como é que se diz, numa nova relação familiar com outra pessoa, não anula o matrimónio que ficou, se foi celebrado validamente, não anula. Ora bem, não anulando, não pode celebrar novo matrimónio com mais ninguém. Não tendo celebrado novo matrimónio, mas vivendo matrimonialmente, estão numa situação irregular perante a Igreja. Portanto, estão numa situação irregular, objetivamente, estão impedidos de receber. Eu acho que até antes de terem escrito o Catecismo Católico, se a gente for pensar nos 10 mandamentos, que já vêm muito antes de Cristo e que Cristo retificou, desejar a mulher do próximo é um pecado mortal. Portanto, quem está casado com uma pessoa que ainda está casada, pois, aos olhos de Deus, com outra, está a desejar a mulher do próximo, mesmo que essa mulher esteja separada do marido. No mínimo tem a vida desorganizada, espiritualmente falando. Claro, portanto, é óbvio, em pecado mortal nós não podemos comungar. Muito bem, então o nosso tempo chegou ao fim, e apenas dizer que por vezes esta situação coloca-se, e muitas vezes as pessoas pensam que é o padre que tem a culpa, mas o padre não tem culpa nenhuma, portanto, no fundo, o padre cumpre o que deve, e o que... A culpa é de quem não tem consciência do que está a fazer. Eu falei num dos números do Catecismo da Igreja Católica. Mas é claro que isto vai buscar esta doutrina, é tirada do concílio, é tirada, claro, da lei canónica, é tirada da Bíblia. Claro. Portanto, agora, o problema é que depois, lá mais para a frente... Mas lá mais para a frente, só para terminar isto, lá mais para a frente diz-se que o sacerdote que der a comunhão nestas circunstâncias é punido. Muito bem, então temos que ficar por aqui. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.